Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, com Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos tratar dessa proibição, a extensão da proibição do transporte complementar aqui do Rio de Janeiro, conhecido popularmente como Vans. Aliás, o próprio sindicato, a sigla do sindicato é Sindivans Rio, é o sindicato dos permissionários do transporte complementar do município do Rio de Janeiro. E hoje é o primeiro dia útil da proibição, da extensão, né, da proibição da circulação de vans na cidade do Rio de Janeiro. Aqui conosco no estúdio está o Guilherme Bisserra, diretor jurídico do Sindivan Rio, e nós estamos também na ponta da linha com o repórter Dylan Araújo, que acompanhou como é que ficou a complicação, né, do pessoal se locomovendo. Ele está vindo para cá, para a redação. Eu estou até pedindo a ele que venha aqui para o estúdio quando chegar. Dylan, bom dia. O que você viu agora de manhã aí? Bom dia, Luiz Augusto Golo, os demais participantes aí do Tema Livre, também os ouvintes da Rádio Nacional. A manhã de hoje foi tranquila, Golo. A exceção, a dificuldade maior, foi para aqueles passageiros que ficaram sem nenhum transporte para atendê-los. É o caso, por exemplo, daqueles que pegavam ali uma van e seguiam em direção ao Recreio. E dali do Recreio poderiam seguir para outros pontos da zona oeste da cidade. Agora que não tem mais as vans, a baldeação precisa ser ainda maior. Eles podem, por exemplo, pegar ali o metrô para seguir em direção a Del Castilho, ou seguir para as imediações ali do Shopping Nova América, até dali tentar pegar um outro transporte. Então, houve reclamação por parte desses passageiros. Uma outra dificuldade criada foi para os passageiros que utilizavam uma van em direção à Santa Teresa. Isso porque existe uma linha de ônibus, a linha 507, ela segue ali até a região do Hospital Silvestre, mas dali os passageiros precisam subir andando. Com relação à quantidade de passageiros, não houve problema, porque deu para perceber que houve aumento na frota. Algumas pessoas até estavam elogiando que não tinha fila. Isso porque tinha uma grande quantidade de ônibus ali parados. Muitos estavam até precisando circular a praça mais de uma vez para esperar que outros dessem a partida. Então, de fato, as empresas de ônibus aumentaram a frota, pelo menos nesse primeiro dia, para poder atender a essa demanda que ficou sem o serviço das vans. Mas, no geral, as reclamações foram apenas para esses trechos que ficaram sem atendimento. E alguns passageiros observaram também que o problema maior das empresas que atendem ali naquele local, da Praça do Largo do Machado, foi principalmente o fato de que eles usavam micro-ônibus e praticamente não tinha um ônibus com um porte maior, que atende uma quantidade maior de passageiros. Hoje a gente pode perceber que isso também mudou. Tinham mais ônibus, né, na estrutura normal, atendendo uma capacidade maior de passageiros, e menos micro-ônibus. Então, no todo, o saldo não foi tão complicado, não houve tantas complicações, até porque os agentes que estão ali no local ainda prestando informações, mas fica essa dificuldade aí para os passageiros que não tem mais o trajeto sendo atendido e tem que fazer baldeação para poder chegar até os seus destinos, Golo. Ok, Dylan, obrigado. Tá, boa viagem para cá, para a redação. Quando você chegar aqui, dá uma passadinha no estúdio para a gente conversar aqui. Eu estou com o Guilherme Bisserra aqui. Guilherme, você viu pelo que o Dylan falou agora, o problema maior se concentra nessa, como o próprio nome diz, o transporte é transporte complementar. Então, nesses lugares que não são atendidos rotineiramente por linhas regulares. O caso de Santa Teresa, por exemplo, é agravado ainda, porque além da linha terminar ali no Hospital Silvestre, no Almirante Alexandrino, você ainda tem o problema do ônibus ser micro-ônibus por causa das características do bairro. É um bairro de ruas estreitas, muito sinuosas e tal. Isso dificulta o trajeto ou o transporte através dos ônibus convencionais. Mas eu queria que você falasse, como diretor jurídico do Sindivans Rio, qual é a situação jurídica que vocês enfrentam hoje, nesse começo de semana. Bom dia, Luiz Augusto. Bom dia, ouvinte da Rádio Nacional. Na verdade, a abordagem que a gente precisa fazer, ela não é só de natureza jurídica. Ela é de natureza técnica também. E principalmente de natureza social. O transporte complementar no Rio de Janeiro, ele tem um papel importante, e ele já existe, é bom que saibam, né? Organizado e legalizado, né? Existe um comando legal que legaliza o transporte, esse chamado transporte especial complementar, mais conhecido como TEC, é a Lei 3360 de 2002. Quer dizer, o transporte já existia desde 94, 95, e se legalizou em 2002, no governo César Maia. Nós conseguimos fazer uma lei municipal e legalizar o sistema. Desde então, esse sistema vem operando, e vem operando com um número determinado de veículos. Quer dizer, não houve um novo processo de inserção de novos veículos no sistema desde então. A gente acredita, evidentemente, que nesses mais de 10 anos a demanda aumentou e não diminuiu, né? A concentração demográfica na sociedade, na cidade do Rio de Janeiro, em várias áreas da cidade, ela se modificou, e evidentemente isso determinou novos interesses por deslocamentos, né? É assim que a gente trabalha tecnicamente a questão do transporte. Portanto, o transporte complementar, mais conhecido como alternativo, ele hoje serve a um número muito grande de usuários na cidade do Rio de Janeiro, algo em torno de 1 milhão de usuários, né? A gente está entre 800 e 1 milhão de usuários, fazendo aí 2 viagens dia, né? Quer dizer, a gente dobra isso, né? Porque a ida e a volta, então nós temos 1 milhão e 600 a 1 milhão e 800 mil viagens dia feita pelo transporte isso complementar. Isso no sistema todo. No sistema, né? Todo, no município do Rio de Janeiro. Certo. Isso significa o quê? Falando em linhas gerais. Esse sistema, por ser um sistema que carrega essa quantidade de passageiros, ele é o segundo modal em importância na cidade do Rio de Janeiro. E todas essas medidas que estão sendo implementadas, o bloqueio primeiramente no corredor da Zona Sul, que é o segundo corredor mais importante da cidade. E agora esse bloqueio em toda a região da AP2, né, ponto AP2.1 e ponto 2, né, AP2, que pega, 1 e 2 é o Zona Oeste? Que pega, não, ela pega toda a região da Zona Sul, do Alto da Boa Vista. Zona Sul já estava, né? Pois é, mas ela pega São Conrado, Rocinha, Vidigal, enfim, ela pega toda essa área. Que tinham sido mantidos fora na primeira proibição, Rocinha e Vidigal, não é isso? Sim, mas você tinha, você continuava operando em linhas que se concentravam na região periférica do centro, para a Zona Sul, Lago do Machado, Flamengo, Catete, Santa Teresa, na região da Tijuca, né, fazendo uma importante ligação que passa pelo Alto da Boa Vista, e outras linhas que partem da Zona Oeste, principalmente de Campo Grande, que não podem mais chegar à Barra. Observe, eu queria chamar a participação rápida aqui do delegado Cláudio Ferraz, que está também na ponta da linha. Bom dia, delegado. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. Eu queria saber do senhor como é que está a questão, do ponto de vista policial, como é que está essa questão hoje, na segunda-feira, que é o primeiro dia útil da extensão da proibição de circulação de vans? Não há registro de descumprimento que determina o decreto. Está absolutamente dentro da normalidade, não tem nada, nenhuma ocorrência que mereça uma atenção especial. Nós temos absolutamente cumprido. Nós temos notícia de que há uma movimentação na área de Campo Grande, que vão partir, inclusive, numa carreata ou num protesto em direção ao centro da cidade, mais especificamente à prefeitura ali. O senhor tem notícia disso, não? Sim, tem notícia disso. Estamos acompanhando, naturalmente, desde que permaneça dentro da normalidade, dentro de uma forma pacífica de argumentação. Vai ser acompanhado simplesmente. É um protesto pacífico legítimo, né? Dentro desses princípios, naturalmente. Sim, o Guilherme Bisserra, que é diretor jurídico do sindicato, que está aqui conosco no estúdio, também está em contato com o Adilson Honório, que é o presidente do sindicato, que está lá em Campo Grande. Qual é a informação mais recente que você tem, Bisserra, que o Adilson te passou? Olha, eu não consegui mais contato com a Adilson, como eu te falei. Eu não sei se ele conseguiu chegar lá, se ele está no local. algumas pessoas me ligaram lá do local, um pouco mais cedo, um pouco antes de eu chegar aqui, dando conta de que no campo de São Benedito estariam se concentrando vários operadores de várias linhas com o objetivo de fazer uma manifestação, né? Nós temos, evidentemente, muito cuidado com isso, e por isso o presidente do sindicato estava tentando se deslocar para lá, porque geralmente as manifestações que nós fazemos, elas são previamente legalizadas, ou seja, autorização não é necessária, porque a Constituição ela permite a livre manifestação, mas a gente costuma informar a autoridade, e isso evidentemente é uma determinação legal, quando e aonde vamos fazer uma manifestação, exatamente para evitar problemas, né, de natureza de trânsito ou uma confusão que possa surgir, não provocada propriamente por quem está fazendo a manifestação ou até por terceiros, né? Agora isso está sendo observado lá em Campo Grande, não é, delegado? Sim, nós estamos acompanhando a notícia dessa movimentação, que é uma ação legítima. Certo, agora... E limitar dentro dos princípios do respeito à própria população, a questão do trânsito, a questão da violência, enfim. Claro, agora... Delegado, todas as questões ligadas a esse assunto do transporte por van, todas essas questões têm sido muito emocionalizadas, eu diria, porque a questão envolve um transporte massivo de passageiros, como o Bezerra falou aqui, ainda há pouco, na abertura do programa, e envolve questões como aquele... estupro da passageira na Zona Sul, que foi da van na Zona Sul, e outras situações, o despreparo de trocadores e mesmo de motoristas nesse tipo de transporte. Esse tipo, há até quem faça ilações com as ocupações das favelas por UPPs e a absorção de parte da mão de obra que vivia em torno do tráfico ali nesse tipo de transporte. O senhor tem ideia desse tipo de coisa? Como é que o senhor lida com essas informações? Eu te conheço esse tipo de relação entre o transporte e tráfico, enfim, eu desconheço isso, nunca ouvi falar sobre isso. E acho que, com certeza, essa informação não deve vir acompanhada de uma análise muito técnica, né? Dados precisos para nós podermos basear um diagnóstico preciso. Agora, o que acontece é que nós temos que trabalhar dentro da racionalidade, organização de todo o sistema de transporte, que está diretamente em relação à questão do trânsito. E o que está sendo programado, o que foi planejado, que está em execução, que é a licitação do sistema de transporte público local, foi baseado em estudos técnicos da Secretaria Municipal de Transporte, parte de uma visão global da gestão do sistema de transporte. Certo. Quer dizer, na verdade, então, delegado, o senhor vai ficar nessa... Hoje o senhor está nesse compasso de espera, aguardando a necessidade de intervenção. Por enquanto não houve necessidade e esperamos que não haja, apenas o acompanhamento. E como disse o Bezerra, que houve a comunicação prévia à autoridade, então foi deslocado... quem deveria ser deslocado para fazer esse acompanhamento. A PM certamente está lá também acompanhando, garantindo a segurança lá dessa manifestação e da rotina da cidade também, que também é importante que seja preservada, né? Exatamente, tem toda a razão, exatamente o que está acontecendo, o acompanhamento rotineiro, e agora especificamente me chamando a atenção em relação a esse episódio que está sendo monitorado. Tá certo, delegado. Nós vamos então prosseguir com o programa aqui. Qualquer informação que tenhamos sobre lá, tumulto, qualquer coisa, voltamos a entrar em contato com o senhor, tá certo? Tá bom, muito obrigado. Muito obrigado ao senhor, bom dia, bom trabalho. Bezerra, voltando aqui àquela questão, você até estranhou essa ilação que se faz. A verdade é que ouve-se aqui e ali esse tipo de argumento, e não é com relação apenas as vans, e em relação ao comércio em geral, a camelotagem, a venda de produtos na rua, no centro da cidade, em todas as partes. O que se diz é que muita gente que fazia um trabalho primário, um trabalho mais básico, nesses morros ocupados pelas UPPs, na indolação que eles chamam de drogas, da vigia, no avião, esse tipo de coisa, esse pessoal, para sobreviver, tem que procurar outro tipo de ganha-pão e está buscando no mercado formal ou mesmo informal, mas dentro de uma atividade formal, como é o caso do transporte complementar de passageiros no Rio de Janeiro. Você não tem notícias disso e não, o sindicato também não sabe nada disso. Bom, olha só, eu queria responder algumas questões. Pois não. Em primeiro lugar, aquele episódio absurdo daquela van, onde foi cometido aquele estupro, nada tem a ver com transporte alternativo. Aquilo ali era um veículo trafegando irregularmente, né? Um veículo lá de São Gonçalo. Lá em São Gonçalo ele não era regulamentado, nem na própria cidade de origem. Estava trafegando já há mais de mês, sem nenhuma atitude da autoridade pública, no sentido de fiscalizar. Sul, né? Pois é. E o que é pior, o que é mais grave. Quer dizer, a autoridade pública em momento nenhum parou esse carro para fiscalizar, para apreender, para nada. E a gente sabe que é prática comum da autoridade apreender os veículos legalizados se eles estiverem com a mínima inconformidade em relação ao que determinam as normas do nosso sistema. Então, esse veículo não estava caracterizado, ele era um veículo sem faixas, sem inscrições, sem número de série, sem nada, enfim. Não era um veículo do sistema, era apenas um veículo tipo van que estava sendo usado para fazer transporte de forma irregular, né? E sem sofrer nenhuma sanção da autoridade pública. E deu no que deu, quer dizer, eles não estupraram só uma pessoa, eles fizeram isso continuadamente. Né? Houve casos de... Pois é, e só repercutiu porque chegou o acontecimento a uma turista americana, enfim. Aí houve essa repercussão. Quero deixar claro que isso nada tem a ver com transporte alternativo. Segundo lugar, essa outra... questão, essa outra ilação, nós nem sequer ouvimos falar. Não há nenhuma relação entre pessoas que são egressas do tráfico no transporte alternativo, até porque o transporte alternativo existe há mais de 15 anos e as UPPs são um fenômeno novo, muito recente. 4 anos. E digo mais, vou além, esse pessoal que trabalha na indolação, que trabalha fazendo avião, continua trabalhando. O tráfico não acabou, não, minha gente. Vamos cair na realidade. O que acabou nessas comunidades foi o uso ostensivo de armamento pesado. Do tráfico. Pois é, não, o domínio do tráfico continua. O domínio territorial continua? O domínio do tráfico continua. Você vai na Mangueira, você vai no Alemão, o tráfico continua presente em todas essas comunidades que foram pacificadas, né? Por quê? Porque a questão do tráfico, ela tem outra natureza. A questão não é só militar. Não, né? Não se pode enfrentar isso só militarmente. Acho eu que isso aí é uma questão, inclusive, que será percebida daqui a muito pouco tempo, que esse enfrentamento exclusivamente militar, ele não resolve. Resolve, sim, a questão do uso ostensivo de armamento pesado e da ocupação geográfica, não permitindo a livre circulação naquele território. É isso que eu ia te perguntar. Quer dizer que você não acredita, esse termo pacificação, você acha que está errado? Não, eu acho o seguinte, eu acho que, na verdade, está havendo uma desmilitarização das comunidades. Pacificação, não. Quer dizer, desmilitarização pelo tráfico para ocupar a militarização da polícia militar. Eu acho que a polícia militar, ela tirou... O armamento pesado do tráfico, né, com a ocupação... Tirou o controle geográfico. O controle geográfico de forma militar. Pois é. Ele continua... Como ele era militar ele também. Ele continua de forma psicológica. Porque essas pessoas nessas comunidades não estão vivendo livremente, né, em relação ao domínio dos traficantes, não. Nós vimos esse episódio agora do Alemão com o fechamento. E não é só no Alemão, em qualquer lugar, qualquer agora, comunidade e, que você e voltando ao transporte alternativo, o transporte que não é alternativo, o transporte complementar, como é que é a relação do transporte complementar nessas áreas que são áreas bastante populosas e bastante densas e onde a população utiliza muito maciçamente esse tipo de transporte? Bom, Em primeiro lugar, eu quis colocar essas questões para separar o joio do trigo, ou seja, a nossa categoria não tem nada a ver com aquele estupro dentro da van, não tem egressos do tráfico em função do fenômeno das UPPs, nada disso. O que acontece hoje é o seguinte, o nosso transporte, ele está operando principalmente nas áreas de maior necessidade para a população, ou seja, nas áreas da periferia geográfica e da periferia econômica da cidade do Rio de Janeiro. O que é a periferia econômica? São as comunidades. Então, o que está acontecendo hoje, efetivamente, com esses bloqueios? As pessoas mais pobres, mais necessitadas de usar esse tipo de transporte, estão ficando impedidas de usar o transporte. Ou seja, chega-se ao cúmulo de, numa comunidade como a Maré, que várias linhas foram extintas, que iam da Maré para a Zona Sul, levando empregadas domésticas, faxineiras, né? Trabalhadores... balconistas, manicures, todo mundo. Manicures, pessoal do comércio, enfim. Essas pessoas são obrigadas hoje a atravessar toda a Maré, atravessar a passarela, ficar lá na Avenida Brasil. Elas estão sendo obrigadas a acordar uma hora e meia, duas horas antes. Dormem menos. Vão de forma desconfortável. O que nós estamos criticando nessas medidas são três questões básicas. Não houve estudo técnico para se introduzir essas modificações na cidade do Rio de Janeiro. Essas modificações foram feitas de forma intempestiva. Segunda questão, não houve um processo licitatório da maneira que tinha que ter ocorrido, ou seja, cumprindo as determinações legais. Essa licitação que o prefeito começou a fazer em dezembro e terminou em fevereiro, e agora está tentando ultimar essa licitação, que foi uma licitação que, na prática, atingiu aí 800 e poucas vagas, em 6 mil ele licitou 800 e poucas, né? Porque ele está dizendo que são 1.738, mas você, na verdade, tem dois turnos, né? Então, na verdade, não são 1.738, são 800 e poucas vagas. É a metade. É a metade. O que aconteceu nessa licitação? Ela não cumpriu um comando fundamental da Lei 8666. O valor dessa licitação, do conjunto de licitações que foram feitas, 7 lotes de licitação, tinha que ser precedido de uma audiência pública prévia. Isso está na Lei 8666, a Lei de Licitações. Então, essa licitação do prefeito Eduardo Paes, ela já nasceu com vício de origem. Primeira questão importante em relação a isso. E a terceira questão que eu queria colocar é a seguinte. Houve um acordo do prefeito Eduardo Paes com os sindicatos da categoria, no processo pré-eleitoral, ou seja, no mês de setembro do ano passado. Esse acordo tinha como base a licitação de 3.500 licenças, a constituição de uma comissão paritária para negociar o processo licitatório e fazer um estudo técnico, que, aliás, nós apresentamos um estudo técnico, que a prefeitura não tem, nós temos. E o fundamental, o mais importante, que essa licitação ela seria para todos os operadores do sistema, ou seja, permissionários e auxiliares. O prefeito proibiu os auxiliares de participar do processo, fez uma licitação no SUPAPO, em dezembro, né, na base do SUPAPO, atropelando a Lei 8666, que é a Lei de Licitações, está licitando um número de vagas muito pequeno, que não vai contemplar a necessidade de transporte complementar, né? Não vai contemplar de forma alguma. E o que é pior, as linhas que foram licitadas, elas são linhas ilusórias, não levam de lugar algum a lugar nenhum. Ou seja, não houve o menor estudo técnico. Na verdade, o que nós estamos assistindo no município do Rio de Janeiro é uma forma autoritária de lidar com um problema que tem natureza técnica e social. O transporte alternativo existe porque ele é necessário na cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro, sem o transporte alternativo, vai se transformar num caos de transporte público. O metrô, os trens e os ônibus não têm como dar conta dessa massa de quase 1 milhão de pessoas que vai deixar de usar van quando o prefeito terminar essa licitação ilegal, volto a dizer, que está fazendo. Bisser, eu queria que você voltasse só para explicar para o ouvinte aqui. Você falou ainda há pouco, permissionários e auxiliares. Qual é a diferença jurídica disso aí? A diferença é a seguinte: os permissionários são aqueles que, quando foi aberto o cadastro, em 2001, se inscreveram para operar o transporte. Esses profissionais, permissionários, todos os motoristas profissionais, tinham o direito de indicar 2 auxiliares. E indicaram auxiliares. A questão é a seguinte: muitos desses operadores profissionais que estavam lá em 2001... Os auxiliares fariam os mesmos serviços dele? Prestariam a mesma coisa que ele? Presta o mesmo serviço em horários distintos. Ah, tá. Né? Porque não é possível um motorista cumprir todo o horário. O que que aconteceu? Nesses nesses 11 anos, eu posso dizer, né, de operação do sistema regulamentado pela Lei 3360, que foi feita em 2002, o que que aconteceu? Muitos permissionários entregaram as permissões para os auxiliares, porque não quiseram mais operar, ficaram velhos, mudaram de ramo, muitos morreram, enfim. Vários auxiliares, a gente tem hoje pelo menos 40%, herdaram, mais ou menos, que receberam por transmissão, mesmo que isso não seja garantido na legislação, na Lei 3360. E até de forma informal, você diz? Pois é, informalmente, ou através de um documento particular, de cartório, assim. Enfim. Muitos em cartório, muitos por instrumento particular. O que que aconteceu? Essas pessoas ficaram operando o sistema. E essas pessoas agora foram impedidas de participar de uma licitação. Olha só, a licitação, ela não pode ser dirigida a um grupo. Isso também afronta a Lei 8666, que é a Lei de Licitações. E foi dirigida a um grupo específico? Foi, evidentemente, só os permissionários. Só os permissionários. E os permissionários tiveram um tempo muito pequeno também para recolher e montar a documentação necessária para participar desse processo. Você diria que os permissionários hoje já são minoria em vista dessa transferência de titularidade para auxiliares? Olha, está meio a meio. Meio a meio. Está meio a meio. Quer dizer, no mínimo, a prefeitura deveria levar em consideração essa questão, que é uma questão da prática, é uma questão da realidade do mercado. A prefeitura tinha que ter cumprido o que está na Lei 8666. As condições necessárias para alguém participar desse processo licitatório seriam o quê? Ter experiência em transporte público de um determinado tempo, ter carteira categoria D para cima, né? Pelo menos categoria D, né? Tá em condições de participar legalmente de uma licitação, ter um veículo para, ou condições de comprar um veículo. Certo. Só! A prefeitura não fez isso. Ela restringiu a participação de pessoas que tinham condições de participar. Mas o que é pior, o edital permitia o auxiliar participar. Mas a comissão de licitação entendeu, e o prefeito respaldou essa decisão, que os auxiliares tinham que ficar fora do processo licitatório. Ou seja, essa licitação que o prefeito diz que está sendo ultimada é um balaio de gato. É uma sopa de ilegalidades. Não pode preponderar, não pode se manter esse processo licitatório. Já há um parecer do Ministério Público Estadual no sentido de anular essa licitação, numa ação do próprio Sindivans Rio. Nós temos uma ação em curso, tem um parecer. O tribunal ainda não julgou o nosso agravo, não entendemos por quê. Porque o parecer do Ministério Público já tem mais de 30 dias. Pelo que você está falando, essa licitação, ela já tem, não é só um vício de origem, ela tem vários vícios de origem. Vários vícios. Agora, eu queria chamar a participação aqui do Dylan. O Dylan acabou de chegar aqui no estúdio e ele estava na rua acompanhando exatamente esse primeiro dia útil, essa primeira manhã útil da paralisação, da proibição, extensão da proibição de circulação de vans nessa região. Dylan, bom dia, como é que foi aí? Como é que você viu? Bom dia, Golo. De maneira geral, a movimentação foi uma movimentação tranquila. Não teve muita coisa de atípico, até porque o primeiro dia as empresas de ônibus atendem ao pedido de aumentar a frota. Tinha até mais ônibus, talvez, do que necessário, ali principalmente na Praça do Largo do Machado. Os ônibus ficavam dando voltas ali na praça até que um veículo pudesse sair e o outro estacionar. Não tem espaço físico, né, para ficar ali. E ali era um ponto de vans, né? Fala, fala, Bezerra. Será que isso vai ser mantido? Vocês acreditam que essa frota de ônibus que está sendo levada para essas áreas onde está havendo a tal da barreira, né, como colocou o delegado Cláudio Ferraz, se vocês acham que vai continuar havendo esse número de ônibus nessas áreas? É evidente que não, minha gente. Isso aí é bem típico do que tem feito o prefeito Eduardo Paes com várias questões relativas à administração pública no Rio de Janeiro. Vide agora o que aconteceu com o bondinho lá do Pão de Açúcar, do Corcovado. Vamos deixar o bondinho lá e vamos voltar para as vans aí. Fala aí, Dylan. Inclusive, outra coisa de atípico e talvez de emergencial nesse processo é o fato de você ter ali os agentes ao redor de toda a praça passando informações para quem não sabe como chegar ao destino sem utilizar as vans, né? Hoje nós percebemos a presença desses agentes, mas é interessante saber até quando eles ficarão por lá. Agora, uma questão também importante é a questão dos itinerários, né? Antes nós tínhamos ali algumas vans que saíam em direção a Santa Teresa e que deixavam os passageiros mais lá para cima, né? Onde os ônibus lá não Silvestre, chegam. Lá no Silvestre, né? Lá em cima. No Silvestre os dois ônibus irmãos. Chegam. Não, né? Mas ali no Dois Irmãos, depois dos Dois Irmãos aí, lá. Exatamente. Aí quem está ali precisa subir andando, e reclamação com relação aos ônibus já é alguma coisa recorrente ali naquela região de Santa Teresa. Eles não estão chegando nem na Equitativa, né? Naquele conjunto lá da Equitativa que fica lá para cima dos Dois Irmãos. Não, não. Eles ficam ali até a base. No hospital Quarto Centenário. Exatamente. Então, essa é uma outra questão, já que o transporte complementar, ele deveria justamente suprir essa lacuna aí que é deixada pelas empresas de ônibus, quer dizer. E todo esse é o discurso, né, que nós ouvimos. O transporte complementar, ele começa a não ser mais necessário na Zona Sul, justamente porque é um local que é bem servido por outros transportes. Mas, ainda assim, a gente percebe que existem essas lacunas. Eu até perguntaria aí ao Guilherme, quais são essas outras lacunas que a saída do transporte alternativo das vans pode deixar ali para o passageiro só da Zona Sul. Só para lembrar o ouvinte, refrescar a memória do ouvinte, quem vai falar agora aqui, que está conversando conosco presente aqui no estúdio, é o Guilherme Bezerra, diretor jurídico do Sindvans Rio. Bom, quais são as lacunas? Em primeiro lugar, é importante dizer uma coisa em relação a esse aumento de frota de ônibus, né? O prefeito, ele pede às empresas de ônibus que aumentem a frota emergencialmente. Ele não fez nenhum rearranjo, não. Outra questão importante a ser colocada é o seguinte: vocês lembram qual era o discurso do prefeito quando foi iniciado o primeiro bloqueio na Zona Sul? Que a Zona Sul estava bem servida de transporte. Aí encheu de ônibus. Então não estava bem servida de transporte, né? Vocês andam no metrô no horário do rush? Sabem como o metrô está. Vocês andam nos ônibus, esses ônibus que estão nessas regiões onde tinham vans, no horário de pico, né, de manhã e de tarde, vocês vão ver que está havendo uma superlotação dos ônibus. Porque as empresas não conseguem manter essa frota aí. Absorver extra. Também, não tem, né? Como. Absorver. Não tem como. Aquela quantidade que você falou que é quase 1 milhão, é isso? 1 milhão de passageiros. Dia, transporte complementar. E o que acontece? É muito simples de fazer essa conta. Da onde vem esses ônibus? Eles estavam na garagem? Esses ônibus de frota extra? Não, gente. Estão sendo tirados de outras áreas. Estão ficando áreas desassistidas. Essa política do prefeito está sendo perversa. Eu vou dizer as áreas aqui que estão desassistidas, só para complementar. Diga lá. Vamos lá. Área da Rocinha e Vidigal estão desassistidas. Por quê? Se tirar o aumento de frota, vão ficar desassistidos. A Tijuca, todas aquelas comunidades, o pessoal que usa a van para ir da Tijuca para Barra via Alto da Boa Vista, desassistidos. Pessoal da comunidade da Maré, totalmente desassistido. Pessoal do Caju, desassistido. Pessoal da região do Rio das Pedras, desassistido. Agora o pessoal que vem da Zona Oeste para o centro da cidade via Zona Sul, totalmente desassistido. Pessoal do Largo do Machado, do Flamengo, da Glória e de Santa Teresa, desassistidos. Ou seja, eu estou citando algumas áreas, outras vão piorar. Observa, você acha que essa proibição, a primeira, a original, a qual você se referiu agora, ainda há pouco, da Zona Sul, das vans na Zona Sul, isso foi uma resposta, uma retaliação do poder público por causa do episódio do estupro daquela turista americana? Não, isso foi um pretexto do prefeito Eduardo Paes para fazer uma outra retaliação. A retaliação do prefeito é que nas vésperas do processo eleitoral, nós fizemos uma grande manifestação e o prefeito teve que fazer um processo de negociação e depois não cumpriu essa negociação. Mas por que ele fez isso? Porque na época, o secretário de transporte, que hoje é o subsecretário, seu Alexandre Sansão, tinha dito que ia desmontar o sistema de transporte complementar. Por isso que houve aquela manifestação. Então o prefeito está retalhando pelo que houve no processo pré-eleitoral. É essa a questão, ele não está retalhando por causa do estupro, não. O estupro, que ele sabe muito bem, e o delegado sabe também muito bem, que nada teve a ver com o transporte alternativo, aquilo ali foi uma coisa de irresponsabilidade do poder público, porque não fiscalizou, e das forças de segurança, porque não dão segurança às pessoas da cidade do Rio. Agora, Posso fazer uma pergunta? Fala, ela não está diretamente relacionada a isso, essa última colocação, mas é de grande importância, sobretudo para os motoristas, né? Como é que essa acomodação está acontecendo dos motoristas que deixaram de circular na Zona Sul e que procuram outras linhas? Nós sabemos que não é fácil o motorista sair de uma linha, quem roda na Zona Sul, e de repente pegar um trajeto. Se acostumar ao itinerário, né? Exatamente. Até saber se tem vaga, como é que é essa negociação entre os próprios motoristas para aceitar um motorista que sai de um itinerário para de repente chegar num outro e poder circular normalmente. E se o senhor tem de alguma maneira uma estimativa de quantos motoristas ficaram sem poder circular nesse período, já que a gente ainda tem licitações aí em andamento e certamente essas que já foram concluídas não absorveram todos os motoristas que tiveram deixar de circular. Bom, num primeiro momento foram 910 carros que deixaram de circular, que passavam pelo corredor da Zona Sul. 910 carros. Isso naquele período, aquele primeiro caso. Só aí nós deixamos de dar transporte a alguma coisa em torno de 150 mil usuários. Só aí, com esse bloqueio do corredor da Zona Sul. Que era Sul. Um corredor, é. Um corredor. A cidade do Rio de Janeiro, ela tem essa característica. Ela tem dois grandes corredores. E só. Se você interromper um deles, você está praticamente interrompendo 50% do fluxo, né? Então, na verdade, nós tivemos ali 910 carros que não puderam mais trafegar no nosso sistema, no primeiro bloqueio. Nesse segundo bloqueio agora, nós estamos calculando que isso vai dobrar. Isso dobre. Então, nós vamos dobrar o número de carros que não podem mais operar e vamos dobrar o número de usuários que não podem mais usar a van. Vai chegar a 300 mil. Vai chegar a 300 mil. De 300 a 400 mil usuários vão ficar sem transporte. Essa estimativa foi que eu vi na imprensa também antes, isso, quando foi anunciada. Agora, e o milhão que você falou? O milhão está no resto do sistema, né? O restante do sistema, por exemplo, ele vai fazer o próximo bloqueio vai ser feito no centro da cidade. Aí nós vamos ter mais aí uns 80 mil usuários sem transporte. E sucessivamente ele vai fazendo em outros corredores. Entendi, conforme... A gente vai 400, 480, 500 vai mil. Vai chegar a totalidade? Não, evidente. Essas linhas aí que ele licitou, de forma ilegal, já falei, é importante... recolocar isso, que essa licitação é uma licitação ilegal, e não sou eu que entendo isso, o Ministério Público entende isso, ela não vai suprir nem uma quantidade mínima. Por quê? Porque essas linhas não são linhas que efetivamente transportem as pessoas dentro daquilo que é o interesse de transporte dessas pessoas. Naturalmente essas linhas vão ser modificadas posteriormente, é o que ele vai fazer, não tenho a menor dúvida, para tentar dar uma segurada no sistema, e essas linhas aí que foram licitadas devem atender alguma coisa aí em torno, depois delas modificadas, de 150 mil usuários. Não vai passar disso. Então nós vamos cair de um atendimento de quase 1 milhão para um atendimento de 150 mil pessoas. Agora, mudou o transporte no Rio de Janeiro? É importante perguntar isso. Quer dizer, foi introduzida alguma nova tecnologia mudado o transporte? Um novo modal, alguma coisa assim? Agora, eu queria saber de você, Bezerra, quais são as relações do sindicato que você representa, do qual você é o diretor jurídico, com a Fetranspor, que é o transporte regular e o transporte convencional de passageiros? Veja bem, a Fetranspor é a Federação Estadual das Empresas de Ônibus. Eles têm um sindicato... Eles é que são acionados sempre que você proíbe a circulação de vans para botar mais ônibus. Pois é, eles são um sindicato, eles têm um sindicato aqui no Rio, que é o Rio Ônibus, né? Nós não temos absolutamente problema nenhum com o Rio Ônibus nem com a Fetranspor. Eles são um modal. Nós somos outro modal. Nós complementamos não só o modal de ônibus, mas o modal de trens, o modal de metrô, né? E até o de barcas nós podemos fazer isso. Mas como a grande massa no Rio de Janeiro se locomove por ônibus, vocês são concorrentes. Não, aí é que está a questão. Nós somos concorrentes, mas essa concorrência não é predatória. Essa questão no transporte que é fundamental. A nossa concorrência se dá na qualidade, na rapidez, né? Na relação pessoal do motorista com os usuários. Você anda de van, Bezerra? Evidentemente. E você tem essa experiência de cordialidade, de civilidade, urbanidade no transporte de van? Porque o que a gente vê não é isso. A gente vê os caras gritando, aliciando, agarrando passageiros na rua. Pois é. Fazendo piada. Pois é. Entendeu? Quem deveria contribuir para isso acontecer é o poder público, né? O poder público tem que dar ferramentas para o transporte alternativo ter isso daí que a gente quer, que é a cordialidade, a urbanidade, a civilidade. Como é que vai existir isso? Com uma licitação feita da forma correta, com o treinamento desses profissionais, com um papel que o prefeito tinha anunciado que seria dessa coordenação do transporte, que seria combater a ação do crime organizado dentro do sistema, que a gente sabe que hoje as milícias e as cooperativas de fachada extorquem esses trabalhadores diariamente, obrigam esses trabalhadores a pagarem valores absurdos semanalmente para poder trabalhar. De pedágio. Mas, pedágio. É justamente aí que isso tá... aí, eu não estou vendo nenhuma ação contra isso, não. Eu estou vendo ação contra o peão, o motorista, aquele que tem que levar o pão de cada dia para sua casa. Essa ação contra esses criminosos que hoje tem um poder imenso no Rio de Janeiro, eu não estou vendo. Mas é justamente aí que entrou a minha pergunta, né? Como é que a gente, sabendo, tendo conhecimento do envolvimento das milícias com as cooperativas de vans, como é que é essa possibilidade de entrada do motorista que não faz parte daquele itinerário, que rodava e circulava no outro trajeto, como é que ele vai conseguir, de fato, se inserir, né, num outro trajeto, com outro sistema, talvez com uma outra cooperativa? Bom, vamos lá. Essa questão que você colocou de hoje, né, que é o que é, essas pessoas que foram bloqueadas em tese, elas foram para onde? Elas foram procurar linhas para rodar. E nessas linhas elas estão sendo extorquidas. O dono da cooperativa, para ele, não faz diferença se o número de carros que está na linha, né, eu estou falando de cooperativa de fachada, não estou falando de cooperativa séria, não. Porque tem um trabalho sendo feito pela OCB, RJ, com o objetivo exatamente de separar o joio do trigo. Peraí, OCB é a Organização das Cooperativas Brasileiras. Isso, que é uma entidade séria. Sim, claro. Que vem fazendo um trabalho importante que nessa área. Que incentiva o cooperativismo, que é uma coisa nova. Exato, o verdadeiro cooperativismo, que nós defendemos. Agora, essas falsas cooperativas, que predominam hoje no nosso sistema, é importante se dizer, né? E daí a gente ter apoiado a licitação feita para pessoa física, mas não dessa forma que está sendo feita. Nós apoiamos a licitação para pessoa física. Por quê? Porque acaba com esse império do falso cooperativismo e cabe também ao poder público, em regiões onde você tem o controle territorial por milícias ou por traficantes, ou onde essas cooperativas operam à luz do dia, mandando e desmandando, cabe ao poder público, através da área de segurança pública, agir. Agora, observa, você está falando desde o início do programa, tudo que a gente fala aqui, o caso da Wanda, turista que foi estuprada, é uma falha do poder público. Essa questão do edital é uma falha do poder público. Tudo aí é falha do poder público. Aonde que entra a responsabilidade do transporte complementar? Onde é que entra a responsabilidade das verdadeiras cooperativas de van, dos empresários, dos concessionários que estão explorando esse serviço? Eles ficam só à mercê, eles estão vendo a van irregular passando ali, não tem responsabilidade nenhuma? Não, vamos lá. É preciso também responder essa questão. No nosso sistema, não tem empresário, né? O nosso sistema é pessoa física. Essas cooperativas, com raras exceções, são cooperativas de fachada, né? Que exploram os trabalhadores, obrigam eles lá a pagar uma taxa diária, que é recolhida semanalmente, para eles poderem rodar naqueles trajetos. As cooperativas que funcionam como cooperativa, elas estão ali organizando a operação daqueles trabalhadores. Quando entram outras cooperativas ou milícias, ou seja lá o que for, naquele trajeto, eles não têm como se defender. Vão se defender como? Né? A única defesa do trabalhador do transporte complementar é a polícia, é o Estado. É o Estado que tem que agir. Você Por que, acha que eu falo que tudo é falha do Estado? Porque cabe ao poder público ordenar, zelar, né, coibir o crime. Enfim, cabe ao poder público fazer isso. Não cabe à população. Os trabalhadores querem se regulamentar. Tanto é que a gente vem brigando por um processo licitatório há muitos anos. A gente vem colocando isso como questão central. Por quê? Porque a Constituição de 88 obriga um sistema de transporte, né, que é uma concessão pública, a ser licitado. Então tem que ser licitado. Nós precisamos ter a licitação. E o poder público, ele tem que atuar de forma a garantir que essa licitação seja uma licitação justa, transparente, legal, que ela seja voltada para o trabalhador autônomo e garanta uma prestação de serviço para o cidadão que precisa da van. O resto é especulação. Essas questões que envolvem crime, sejam eles de quadrilha, e os de quadrilha são muito piores, elas têm que ser tratadas pelo poder público. Não somos nós que vamos nos armar e enfrentar bandido. Que vai virar milícia. Não tem como. Subir papel de milícia. Nós não temos como fazer isso. Os mercenários do transporte. Não temos como. E essa história de querer caracterizar o trabalhador do transporte como bandido, por quê? Porque ele está submetido à extorsão da milícia? Porque ele está submetido à extorsão de cooperativa de fachada? Não, tem que limpar a área. O poder público tem que ajudar esses trabalhadores. Esses trabalhadores têm família. Eles vivem há muitos anos desse transporte. O que o prefeito está fazendo é uma covardia com milhares de pais de família que dependem disso para viver. Bom, apenas para reforçar a sua argumentação, eu quero ler aqui o depoimento que é da produtora do programa, da Luciana Vale, que mandou para mim, junto do roteiro de hoje. A filha da minha empregada vai ter que pedir as contas do emprego no Cinemark em Botafogo, porque dependia da van para voltar para casa. Ela sai do trabalho depois da meia-noite e a van era o único transporte da Zona Sul até a Passarela 10 da Avenida Brasil, na entrada do Parque Alegria, onde ela mora. Nesse horário, não tem linha de ônibus que nesse mesmo itinerário. Ou ela desce de outro ônibus duas passarelas antes e de madrugada, que aí é desafiar o perigo, ou muda de endereço. A segunda opção está mais inviável economicamente, é óbvio, né? Você não pode mudar de endereço, se fosse fácil assim, né? Não haveria problema. Isso apenas para reforçar, observa, essa sua argumentação. Nós estamos falando de um caso aqui específico, que é Botafogo, que é o destino, e a origem, que é o Parque Alegria, na Avenida Brasil. Mas nós temos situações que são muito mais remotas, longínquas, e essa manifestação hoje, agora, nesse momento, em Campo Grande, mostra exatamente o alcance geográfico dessa malha, dessa rede e dessa ação da prefeitura. Eu queria que você comentasse isso aí. Pois é, exatamente. O que está acontecendo hoje? Está havendo essa manifestação espontânea lá em Campo Grande. São trabalhadores que estão sendo privados do direito de trabalhar. essas pessoas não têm poupança, não têm bens, eles vão ficar à mercê de uma nova realidade. Qual é a nova realidade? Desemprego. É o que o prefeito está criando, desemprego. Está levando para dentro da casa das pessoas o desemprego. A impossibilidade dessas pessoas continuarem sustentando dignamente suas famílias. E isso vai se dar em todo o município do Rio de Janeiro. Para onde vão esses 30 mil trabalhadores do transporte alternativo do Rio de Janeiro? Considerando aí que nós temos motoristas, temos auxiliares, temos cobradores, temos fiscais, temos pessoal de apoio, temos prancheteiro. Para onde vão essas pessoas? Vão trabalhar aonde, meu Deus? É isso que eu pergunto. O prefeito poderia ordenar isso. Eu vou voltar à pergunta que você fez em relação às empresas de ônibus. Os empresários de ônibus, eles já tinham um entendimento, há algum tempo atrás, de que daria para se fazer um processo mais ou menos dentro do número que tinha sido acordado com a prefeitura. Não há uma franca oposição das empresas de ônibus em relação a isso, a gente sabe disso. A gente hoje não tem essa guerra, né, que muitos pensam que existe. A nossa guerra hoje, verdadeiramente, é com um poder público que está se mostrando insensível ao interesse social. As pessoas mais pobres que precisam da van para se transportar e as pessoas mais pobres que trabalham no sistema de transporte complementar da cidade do Rio de Janeiro. Certo, nós estamos caminhando para o final. Dila, você tem mais uma intervenção aí para a gente encerrar? Não, eu estava aqui me perguntando, né, nesse momento em que se falava das demandas que ficam a ser atendidas, que existe, né, de fato, a necessidade de um estudo para saber qual é a quantidade de passageiros que fica sem ser atendido. Pois é, mas isso tinha que ser feito antes, né, Dil? Ah, sim, isso tem que estar no planejamento. Isso tinha que ter sido feito antes. Mas aí já é um planejamento, já é outra... Se faz depois, é remendo. Bom, para nós encerrarmos esse debate de hoje, que eu acho que é um debate que não se encerra em uma hora, não se encerra nesse programa, eu gostaria que você desse o conselho ao usuário do sistema, como é que ele deve, o que, que ele deve fazer, não só hoje, mas nos próximos dias úteis dessa semana, que vai ser uma semana, parece que caótica, né? Bom, vou falar talvez o que seja mais importante em tudo que eu falei aqui. Nós estamos conclamando aos usuários, aos trabalhadores que precisam da van, às associações de moradores, aos próprios trabalhadores, aos operadores do sistema de transporte complementar, a cerrar fileiras, porque nós vamos nos mobilizar, vamos fazer uma ampla mobilização, estritamente dentro da lei, para fazer pressão para que o Rio de Janeiro não acabe com esse importante modal de transporte na nossa cidade. Gerra, tem um telefone que alguém possa entrar em contato para fazer, endossar, dar seu apoio, ou dizer que, enfim, que está do lado das vans nessa luta aí? Tem sim. Pode ligar para o 2507-8907. 2507-8907. Bom, é o telefone do sindicato. É o telefone do sindicato, você liga para lá, o sindicato é o Sindi Vans Rio, né? Que é o Sindicato dos Permissionários do Transporte Complementar do município do Rio de Janeiro. Tem que ter fôlego para falar o nome completo do sindicato. Muito obrigado pela participação do Guilherme Bezerra, diretor jurídico do Sindi Vans Rio aqui no programa de hoje, do Dilan Araújo, nosso repórter que estava lá no campo de batalha acompanhando a movimentação ali no Largo do Machado, onde a situação também foi bastante caótica, e a você que acompanhou o tema livre de hoje. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Produção Luciana Valle. Apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.